Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, rock alemão, também música exótica, música com sintetizadores, tudo a sair especialmente das décadas de 1960 e 1970. E começámos o programa de hoje em 1966 com uma banda da Califórnia, de São Francisco, mais propriamente da zona de Palo Alto, a banda William Penn Five com Y, uma banda também referenciada como William Penn Handy Spells, uma banda que nasceu em meados dos anos 60, formada até em 1964, tem aqui entre os seus elementos nomes que se tornariam maiores anos mais tarde, como por exemplo Mickey Hart, que chegou a fazer parte dos Grateful Dead, um dos dois bateristas de Grateful Dead, ou Greg Rolie, que integrou a banda de Santana, da Santana Blues Band, de Carlos Santana. Estivemos em 1966 com o single Swami, é um tema clássico do início do rock psicadélico a sair da zona de São Francisco. E dos Estados Unidos passamos para o Reino Unido, para um single de 1968, de uma banda pouco conhecida, mas que é fundamental também para percebermos o início da pop psicadélica britânica. Aliás, vamos passar hoje aqui alguns desses nomes de finais dos anos 60 mais desconhecidos. Os Fire, com um single então de 1968, tem como título Father's Name is Dead, The Fire, para ouvir agora na Floresta Encantada, numa viagem até 1968. See the Floresta Encantada, com dois nomes do início do rock psicadélico britânico, em finais dos anos 60. Primeiro estivemos com os Fire, The Fire, Father's Name is Dead, de 1968, e também, por essa altura, o tema dos Barrier, que entretanto escutámos, Dawn Breaks Through. Os Barrier, uma banda formada em Londres, as três únicas edições dos Barrier aconteceram em 1968, uma banda que até era mais reconhecida fora do Reino Unido, no resto da Europa, especialmente no norte da Europa, do que na terra natal. Chamavam-se primeiro The Purple Barrier, entretanto deixaram cair o Purple para não serem confundidos com outra banda que estava a ganhar algum reconhecimento na época, os Deep Purple. A banda não durou muito tempo, mas deixaram alguns singles fundamentais também do início do rock psicadélico britânico de finais dos anos 60. E seguimos do Reino Unido para os Estados Unidos, agora com os Music Explosion, uma banda do Ohio, formada em 1966, terminou em 1969, reuniu-se mais tarde nos anos 80. É de 1967 o segundo single dos Music Explosion, chegou a entrar na tabela de vendas dos Estados Unidos para a segunda posição. Este tema, Little Bit of Soul, são os Music Explosion em 1967, agora na Floresta Encantada. Now when you're feeling low and the fish won't bite, thank you. to pretend to understand what he had to say. What he had to say. What he had to say. Primeiro na Floresta Encantada estivemos com os Music Explosion, banda do Ohio, norte-americana, que teve uma enorme exposição com o single Little Bit of Soul, que rodou então lá atrás na Floresta Encantada, uma banda que terminou em 1969. E continuamos neste ping-pong entre os Estados Unidos e o Reino Unido, e agora estivemos com os Legai, uma banda de Leicester, no Reino Unido, e uma banda importante para a cena musical dos anos 60 de Leicester. Até há uma série de edições, não só de música, mas também em livro, que falam desta cena musical dos anos 60, muito, muito particular. E uma banda que esteve ali na iminência de ser um nome maior do que foi, infelizmente também não durou muito tempo. E como os Legai, há inúmeras bandas do movimento garage rock e psicadélico que de facto editaram alguns singles, mas que depois não conseguiram mais que isso, apesar dos Legai terem tocado em muitas das salas do circuito britânico de rock, incluindo, por exemplo, a partilha de sala com Jimi Hendrix, entre outros grupos. Foram então os Legai com um tema de 1968, Fantastic Story of the Steam Driven Banana. Mais psicadélico que isto, na verdade, é complicado. Entretanto, vamos seguir com outra banda que, enquanto existiu, foi algo desconhecida. No entanto, depois de terem terminado, de facto, os Afterglow começaram a ter esse nível de culto e que hoje ainda têm. É uma banda formada na zona de Chico, na Califórnia, em 1965, e por um músico ameríndio, Tony Tecumseh, que é hoje apontado como um pioneiro do rock and roll por parte da comunidade nativa americana. Os Afterglow terminaram em 1968. Desde então, e a propósito de uma série de reedições, o seu nome tem ficado um pouco maior, mas é hoje uma banda de culto, ainda pouco conhecida, apesar do guitarrista Tony Tecumseh a ser muito conhecido na sua terra natal. Infelizmente deixou-nos em 2012, mas primeiro ainda recebeu uma medalha pela Associação de Nativos Americanos dos Estados Unidos, por tudo aquilo que conseguiu e por ter levado também essa cultura para o rock and roll. Ficam então os Afterglow com a faixa Morning, psicadelismo da zona da Califórnia, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Primeiro na Floresta Encantada com os Afterglow, banda de finais dos anos 60, terminou em 1968 e é hoje uma banda de culto, a propósito também do álbum de estreia, que conheceu uma reedição em finais dos anos 90, o registro homónimo Afterglow, escutámos a faixa Morning. E entretanto estivemos com Jefferson Airplane, viagem até 1967, até o segundo disco e emblemático álbum de Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow. Estivemos com o tema Today, que tem na voz principal Marty Balin. E vamos continuar com este disco crucial para o psicadelismo de São Francisco e que de facto transformou os Jefferson Airplane em banda famosa, banda grande a sair então da Califórnia, e agora com a voz de Grace Slick e esse clássico que é White Rabbit. Jefferson Airplane, em um dos momentos ainda hoje maiores do psicadelismo, White Rabbit. Just across the sea, men know not why they have died. Still love remains in some strong heart. Keep your mind open. Fought with men like chess, no consequence of lives. And the only sound that's heard is that of weeping wives. Still love remains in some strong hearts. Keep your mind open. And tides. Yet across the sea, men know not why they have died. Still love remains in some strong heart. Keep your mind open. Keep your mind open. E depois de entrarmos na toca do Coelho Branco, é difícil de lá sair. Viagem psicadélica primeiro com os Jefferson Airplane e a voz de Grace Slick, num dos maiores ainda hoje clássicos da pop psicadélica, White Rabbit. E entretanto, os Kaleidoscope, os norte-americanos Kaleidoscope, porque há outra banda com o mesmo título e que já, com o mesmo nome aliás, e que já passou várias vezes pela Floresta Encantada, os Kaleidoscope britânicos. Estes são os norte-americanos, uma banda formada na Califórnia em 1966, no ano seguinte, em 67, edita o registro de estreia Side Trips e de lá retiramos esta faixa Keep Your Mind Open. E agora saltamos não para o Reino Unido, mas para o Japão e uma das primeiras bandas com um som mais fuzz, um som garage, um grupo formado a inícios dos anos 60 e tornou-se muito, muito famosa, com a sua música até a surgir numa série de filmes. Falo dos The Golden Cups, uma banda de Yokohama no Japão, muito influenciada, claro, pela pop psicadélica que chegava tanto dos Estados Unidos como do Reino Unido. E vamos chegar com uma das suas faixas mais famosas, o tema These Bad Girls. São os Golden Cups e muita psicadelia a sair do Japão também em finais dos anos 60. I don't care what the people might say. I'm gonna keep our love this way. Love this way. I really love you. I really do. I love you. Yes, I do. I don't care what the people might say. I'm gonna keep our love our way. Love our way. I really love you. Love. I really do. Love. I love you. I love you. Yes, I do. Yes, I do. I really love you. I really do. I love you. I love you. Yes, I do. Yes, I do. what be my sin. I'm gonna keep our love. Our love. Our love this way. I'm gonna try. I'm gonna try hard. Keep our love. Make it last. Cause I know I really do. I really love you. I really do. Primeiro na Floresta Encantada, a banda japonesa The Golden Cups com This Bad Girl e, entretanto, Thunderclap Newman com o single de 1969, Something in the Air. E quem são os Thunderclap Newman? É uma banda formada por iniciativa de Pete Townshend dos The Who e por Keith Lambert, o manager, o agente dos The Who, e tudo para tentarem revelar o talento de três músicos: John Speedy Keane, Jim McCulloch e Andy Thunderclap Newman. O primeiro single, Something in the Air, de 1969, e que acabámos de escutar, chegou mesmo a número 1 no Reino Unido, e saiu pouco depois o disco Hollywood Dream, muito aplaudido pela crítica. A banda não durou muito tempo, terminou em 1971, mas acaba por ser um ponto importante, ou um passo importante no percurso de Pete Townshend enquanto produtor, que também tocou baixo nos Thunderclap Newman. E agora há Kinks para ouvir, The Kinks com Johnny Thunder. Aqui uma viagem até ao disco lançado em 1968, The Kinks Are the Village Green Preservation Society, e fica então a faixa Johnny Thunder, a banda dos manos Ray Davies e Dave Davies, para ouvir hoje, e com uma música retirada de um disco conceptual e que ainda hoje deixa muitas descendências. Os Kinks, então, de regresso a esse disco que é The Kinks Are the Village Green Preservation Society, fica Johnny Thunder para ouvir. Johnny Thunder lives on water, feeds on life. Johnny Thunder don't need no one, don't want money. And all the people of the town, they can't get through to Johnny. They will never ever break him down. Johnny Thunder speaks for no one, goes on the fight, and sweet Helena Dulé prays for Johnny. Kinks na Floresta Encantada desta semana, a viagem até 1968, até The Kinks Are the Village Green Preservation Society, estivemos com a faixa Johnny Thunder. E agora o momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. O momento Zuvi Zeva Zappa da Floresta Encantada, em que tentamos, uma vez por semana, passar sempre uma música de Frank Zappa. E hoje vamos até ao disco de estreia de Zappa, o álbum com os Mothers of Invention, a banda de Frank Zappa. O disco Freak Out saiu em 1966 e a partir daí, enfim, o mundo mudou completamente com a entrada em cena de Frank Zappa, e vamos escutar uma música que reflete também a paixão de Frank Zappa pela música pop dos anos 50, algo que continua em todo o percurso de Frank Zappa. Vamos escutar a faixa Go Cry on Somebody Else's Shoulder. É Frank Zappa no álbum Freak Out com os Mothers of Invention. O álbum saiu em 1966. A year ago today was when you went away. But now you'll come back knocking on my door, and you'll say you're back to stay. But I say, go cry on somebody else's shoulder. I'm somewhat wiser now, and one whole year older. I should only need you now. I don't love you anymore. You cheated me, baby, and told some dirty lies about me. Fooling around with all those other guys. That's why I have to set you free. I should only need you now. I don't love you anymore. No, no, no. Yeah, girl, today you went away, and now you come back crying, crying, darling. Please let me in. I don't need you, no, I don't love you anymore. So go lean on, go cry on somebody else's door. Somebody else's shoulder. I'm somewhat wiser now, and one whole year older. I should only need you now. I don't love you anymore. Oh my darling, go ahead and cry. Go ahead and let the tears fall out of your eye. Let them fall in your dress. Who cares if it makes a mess? I gave you my high school ring at the root beer stand. We had a teenage love, baby. I thought it was sharp, it was really so grand. But you cheated me, baby. That's all. Dirty lies about me. Fooling around with all those other guys. That's why I had to get my khakis pressed. I should only need you now. I don't love you anymore. Baby, baby, baby, I love you so much, darling. Why don't you dig me? I dig you, but you don't dig me. I don't understand what it is. I had my car reupholstered. I got my hair processed. Got a nice Commodore job on it. I bought a new pair of shoes. I got some new khakis, and I met you. O momento Zuvis Eva Zappa da Floresta Encantada, Go Cry on Somebody Else's Shoulder, é Zappa e os Mothers of Invention no álbum Freak Out de 1966. Estamos quase a fechar a Floresta Encantada desta semana e para o final fica um tema de Beach Boys. Viagem até 1968, o single Do It Again, um single solto, não surgiu em disco, uma composição de Brian Wilson juntamente com Mike Love, e é na verdade um regresso dos Beach Boys ao som inicial da banda, com referências claras ao surf, algo que não acontecia nos Beach Boys desde 1964. Desde então a banda teve muitas experiências pelo caminho, impulsionada claro pelo gênio inquieto de Brian Wilson, mas este é um tema clássico de rock do surf, chama-se Do It Again, são os Beach Boys com um tema que escalou as tabelas de vendas em 1968. Para terminar então, regressamos à Califórnia, às praias da Califórnia, a sonhar com o surf em finais dos anos 60 e com os Beach Boys lá atrás, em fundo, a cantarem esta Do It Again, a fechar a Floresta Encantada desta semana. It's automatic and I'm